Intervalos de segunda menor, segunda maior, terceira menor, quarta perfeita, quinta perfeita e oitava perfeita. Duas séries de 8 intervalos melódicos. Segunda série de 8 intervalos melódicos. Segunda menor, segunda maior, terceira maior, terceira menor, quarta perfeita, quinta perfeita e oitava perfeita, duas séries de 8 intervalos harmónicos. Segunda série de 8 intervalos harmónicos.